135, Boa Viagem. Tá, tudo bom. Comprando, Coqueiro Cordial, boa tarde, Papa Tango, Whisky Kilo Zulu. Papa Tango, Whisky Kilo Zulu. Sobre condições de usar, estou no nível 075. Confirme quantas milhas tem a faixa de Salvador. Vai ter um até o Júlio, isso está terminado, senhor. Gente, é... 620 milhas, lá abaixo. Sim, Matinho. Pela linha do litoral. Gente, meu Whisky... Ele vou lá. No 05 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi de Índia Alfa no Ponte Espera Torre, uma noite, esse final 5 com gol. Transição Aracaju. Sendo identificação, eu separo o nível 050, ajuste 10 no 5, via chegada a mais. Identificou, passando para o 050, na área, 132 na área. Azimia 919, decolada 117, controle Salvador 119, decimal 35. Boa noite, 935, Azimia 919. Salvador Azul 6999, de peso na Caio. Azul 06919, contato radar, suba para o nível 320, direto Leda. Sobe 320, direto Leda, Azul 699. Controle Salvador, boa tarde, gol 1645, centro da informação, íntima para o nível 1960. 645, acione a identificação, despara 4.000 pés, um ajuste no 015, via chegada bons. 4.000, 1.095, via bons, gol 1645. Javão, um abraço. Valeu, Javão, bom voo. Tá bom, velho. Salvador, gol 1869, tem que dar uma autorização para ele. Como 869, autorizado Brasília, nível 360, via Persolu 17, saída arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva à direita, aciona 5175, chama controle, 119, decimal 35, coteja. Autorizado arbor Elefa com curva à direita, via Persolu 17, da fora com curva 719, controle. Confirma nível autorizado? 360. 360 pro gol. Procedimento correto, chama para pushback acionamento. Salvador, boa tarde, gol 1966. Gol 1966, aciona a identificação. Desça para o nível 060, ajuste 1015, chegada a margem. 060 da margem, gol 1966. 3290, desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, aposta estabilizada. Desça para 2000 pés, autorizado LS, aposta estabilizada, tá 3290. Controle Salvador, Bravo, Bravo, mantendo 045. Ponte Bravo, novembro, Bravo. Ponte 40 milhas do VR, Salvador. Só para 40 milhas. Salvador, do 2591, pronto para o táxi, PLB 46, autonomia de 4 horas e 15, alterna petrolina. Né? 46 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Torre 1 noite, sinal 95, bom voo. Autoridade táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1 no noite, sinal 95, azul 2591, obrigado, boa tarde. China 6201, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, saída da El Lederume. Decola da 10, curva à direita, aciona 5174, chama controle 19, decimal 35, cortejo. Autorizado, decola da 10, curva à direita, da El Lederume, Upper November 857. 1174, 1935, 6. Seja muito correto, chama para o espectacionamento. 2561 para acionamento. Célio 2561, autorizado acionamento para o táxi, chame torre 198, decimal 95. Autorizado acionamento, para o táxi, chame torre 195. Azul 2591, autorizado a linha de decolagem, tono 0, vento 1-1, 0 graus, 1-1. Autorizado a linha de decolagem, tono 0, azul. Juliette Lima, chama identificação, detectado nível 050, ajuste no 095, chegada, Aman. Aman, posso utilizar o cancelamento aí, meu amigo, e prosseguir toda a rotatória de voo? Ativo, plano cancelado aos 1924, voo rotatória da presente Lima Juliette Lima, adequando-se aos corredores de Salvador, e o descido 1500 pés. Azul 6919, chame Cetro Recife, 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. Recife, 251, 3325, azul, Sena. 1166, reduz a velocidade 240 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo 1166. Do 2591, decolado aos 25, controle Salvador 119, decimal 35. 1935, com uma boa noite, colega. Torre Salvador, rotando 3290, boa. Boa. Torre Salvador, muito boa tarde, rotando 3290, no localizador. Rotando 3290, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, aguardando autorização, tá 3290. Torre Salvador, boa tarde, eu quero 2561, nacional, final de cidade, com sua voz, 45 de autonomia, terra, Anápolis. Conjuntamente, meu bem, conselho 2561. 05. 05 a bordo, táxi aprovado até o ponto de espera da hotel. Chame para o cruzamento. Gente, até o Jet Serra, autorizado o Manati, fundo mil pés, corredor Axé, decola da 17, curva direita, aciona 0167, chama controle 19, decimal 35, corteja. Sando externo, 3290. 3290, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 119. Gente, autorizado pouso, pista 10, 3290. Fechamento correto, altímetro no 0 no 5, para acionamento de emitor 18, decima 95, com low. direção essa, na meta que o teste é um partaco. Mantenha a posição, Fassara 2561, né? Continua 39 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa no Pontes para a Torre 1-8, Simão 9-5, bom voo. Táxi via Índia Alfa, Pontes para a 1-0, 2-9-5, gol 1-8, 6-9. A possibilidade de regressar para Salvador executando o ILS 76. Responde, voo completo. Confirma. Gente, plano modificado 1929, segue para o fixo de PESP, confirma o nível que vai manter. A execução é prosseguindo na descida. Aguarde outras instruções, visto que uso o Lu. Bom, 166 para o localizador, curva direita na proa 050, reposto estabilizado. Direita ao 050, por excelente. Oxenem 143, pode continuar. Oxenem 143, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Área 2561, autorizado cruzamento 1-0, mantenha a posição antes da alta, chame só o número 211. Ponte fora da 1-0, gol no 869. Guarde cópia. Redução 2209. De horas, 1-3 milhas no curso do localizador, cruzando 4.500 pés para 3.000 pés, um braço 737-800. Gente, então 3894, desce para o nível 050, o ajuste 1015, vetor sequenciamento, mantenha presente por outro. Para 2.000 pés, reposto estabilizado, cruzando o túnel. 66 já no local de ILS. Boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. Livre o pouso, pista 1-0, gol 1-6-4-5. 2-9-0. 4-0-6, pronto para 4. Autorizado Recife, nível 350, via Zulu 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5404, chama controle 119, decimal 35, corteja. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Desça para 3.000 pés, número 5 na aproximação. Afirmativo, desça para 3.000 pés, ajuste 1015, número 5 na aproximação, mantenha presente por 1. Matéria presente por 1, desça para 3.000 pés, 1.000 pés, 2.94, inicia a redução mínima. Perdão, não, 966. O nome 66 é 2168 decimal 95. 215. Autorizado o decolagem 17, vento 1 do 20 graus 0 mais. Romeu Eco Charlie Tango, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050, ajuste no 015, chegada a mão. Número 66 no externo, continua aproximação, guarda atualização de pouso. Guarda, número 66. Mantendo a presente, pelo tem condições de interceptar o curso localizador? Não confirmo, vai ser para 3 mil, e o reduzindo para 1809, reduzindo para 1809, reduzindo para o final da 1-0, não vai interferir no seu curso. Entendi, né? 645 no solo, aos 3-4, direito 2-1 no solo. 1-2, no 1-1, 645. Desça para o nível 070 na proa de bomb, necessita vetores para interceptar as chegadas? Gente, desça e mantenha nível 070. Ligando para o correio. Estabilizado, aqui na 1-43. 1-43, completa aproximação, chame 2 Salvador, 1-8, decimal 95. 295, patente. Boa. Esquiquilo Zulu, desça, mantenha 050 proa de bomb. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, sob condições visuais, um número pés direto e plataforma. Afirmativo. Gente, reporte na vigeta. Salvador, Janeiro 61, Alfa 3, boa tarde. Estou aguardando para chamar a 2, Salvador. Portão 4. Aguarde, busco o acionamento 6201. Escuta. Eu lembro que esse café já está aqui sobre a voo. Lima, na 12ª Avenida Campo Alista, Lima, Juliette, Lima. Lima, Juliette, Lima 7, chame 2 Salvador em 1-1-8-95. Obrigado, boa tarde. Tarde, Lima, Juliette, Lima. Dá os milhas fora na sua escuta para a aproximação 17. Juliette Lima vai para Ceasa e chame na Ceasa para iniciar a espera e continuar a aproximação. Tá bom, Ceasa. O número 66, confirma o seu solo, faz 3-5, direito 2-1 no solo. 2-1 no solo. Boa. Boa tarde, a 1 milha de Duna. 3-2-9-4 está 5 milhas do externo. Continua a aproximação, vai atrasar seu impulso. Vai, 0-3-2-9-4. O GM 1-4-3 afirma de impulso, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre impulso, 6-1-4-3. Autorizado, senhor, acha para o táxi do esquema. 0-1-9-4. Pode escutar, senhora. Fiquei só aguardando a para evitar espera acionada, ok? Assim que descongestionar o ponto de espera, eu autorizo. Ok, então na frente com vocês. Aliar e 300%. O 869 vai decolar imediato assim que autorizado? Afirmativo. Certo. Autorizado ali, mantém esse que eu vou fazer corrida assim que a pista é liberada. Ali mantém 90, gol no 869. Solo 38, direito, 211 no solo. Direita, 211, 1, 869, autorizado para colar pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9. Colagem autorizada, igual 869. Boa tarde, Chile 6143, siga via Alfa, chamei a Juliette. Alfa, chamei a Juliette, minha Alfa. O Chile 6201, no portão 4, autorizado, chamo táxi. Bora táxi, 0201. Salvador, Azul 2712, sim, tirar informação mais. Azul 2712, boa tarde, informação mais que confere. Prepare a saída Conde, aguardando cópia. Conde, aguardando, 2712. Estão no 03894. Eu, 1869, circulou 40, chama controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, 1869. Salvador, eu ajudo aí 712 voltando? Eu sigo. Se conseguiu coordenar 150 para Aracaju, nosso plano está para 170. Sim, será coordenado. Grato. Aguarde liberação do setor, portão previsto é o 46, no 43. Emerald Sky Whisky, aguarde para o ataque. Tango Lima, Juliette Lima, avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 100 graus, 119, confirme o pátio destino após o pouso. Pouso é. Sim. Livre alinhamento, Corsair 2561. Corsair 2561 no AP. 2561 no endereçado, para alinhamento. 1895, PNH 10 no 5, bom voo. Aqui 1835, quando pode esperar? Muito obrigado, boa tarde. 1895. 1895, obrigado. Solta 3294, boa tarde. 2591, é possível o nível 180? Você mantenha 2591 no nível 180. Subindo 180, obrigado. Alfa, Juliette Serra, tem frequência livre, está presente, até regresso. Autoridade, reporte na taxa, Romeu. Série 2561, mantém a posição. A aeronave que percebeu, mesma saída. Lima Juliette Lima, solo 43, autorizado backtrack, em reporte livrando na à sua esquerda. Que quilos, 1-7. 1-2-7, 1-2, cópia. Afirmativo, 2591, afastado agora 4.5 milhas para a posição coral. Submatei a nível 180, serviço radar terminado. No através de coral, ou da presente, pode chamar Ilhéuzinho, 1-2-0, decimal 1, bom voo. 1-2-0-1, meu colega, um excelente trabalho essa vez. 277, controle 5935, azul 2712. Pijamento correto, azul 2712, chega pronto para o estacionamento. Gente. Tan 3894, Juliette, portão 10. Juliette, 10, tá 32, mais 4. Meu eco Charlie Tango, desça para 2010, ajuste 1015. Papa Tango, os quilos Zulu desça para 3.000 pés. Para 3.000, foi bom, quilos Zulu. Os quilos Zulu da presente é pro apelo. Posição de pelo, Papai é Colima Oscar. Afirmativo. Uno 940. Gente, foi efetuado uma DLA ou um novo plano? Gente, a intenção é corredor forte até 20 milhas? É, só um instante, copy, Charlie, Charlie Serra. Formação Mike, ajuste no 0 no 5. Era 2561, decolou aos 45, chama controle Salvador, 119, decimal 35. 7, controle Salvador, 19935, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 2561. Série 2561, contato radar na decolagem, subiu para o nível 360, saiu da árvore. Para o 360 na árvore, 2561. Era o controle Salvador 119, decimal 35. Charlie, Charlie Serra, autorizado voo local, Salvador, Salvador, via rota do plano, 1.000 pés restrito, via corredor forte, até 20 milhas. Decolagem próxima 7, cor à esquerda. Transponder 0130, controle Salvador 119, decimal 35. Gente, chamei a torre para acionamento 11895, PNH 1095. 35, reporte alinhado e pronto. Chama a MA201, veículo 1948, chama controle Salvador, 119, decimal 35. Decimal 35, obrigado. Chanel 6201, contato radar na decolagem, desceu para o nível 360, direto Leda. Leda da presente, 360-6201, certo. Liderança Whisky, autorizado decolar a pista 17, vento 100 graus, 119. Portão 3 autorizado, chama táxi. Afirmativo, Gol 1869, chama o centro Recife em 126, decimal 0, Adriana 128, decimal 8. Recife 1260, Adriana 1288, Gol 869. Verifica o Whisky, decolou 50. Autorizado litoral norte, reporte livrando o eixo da pista 10. Nova Verifica o Whisky, reporta livrando o eixo da 10. Efetua o cruzamento do campo, senhor? Afirma, autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando o eixo. Afirmativo, iniciando o cruzamento da 1022, Nova Verifica o Whisky. Venda pontos para 4 mil pés, ajuste 10 no 5. Última aeronave modular para controle. É o 420, está para confirmar, está liberado. Seguinte, chama o controle 119, decimal 35. 193543. Eco Delta Foxtrot, prossiga. Salvador, Papa Romeo, Novembro 3, decolado da 17 no meu pé. Papa Romeo, Novembro, Rosca, Whisky, controle Salvador, sob condições visuais, 1 no meu pé, corredor forte. 1 no meu pé, visual, corredor forte, Foxtrot. Correção, 1 no 1500 pés, Novembro, Rosca, Whisky, 1 no 1500 pés. 1 no 1500 pés, Novembro 3. Calizer, autorizado ingresso 1735, reporte alinhado e pronto para descer a 17. 4-4, controle Salvador 120, corrija 119.35. Então, 3897, cotejamento correto, chama para o estacionamento. Parada, 3897. Estabilizado em ILS. Então, completa a aproximação, chama a torre 1-8-95, com voo. 1-8-95, Eco Charlie Tango. Muito boa tarde, Eco Charlie Tango estabilizado nacional, baixado e travado. Papá, o meu Eco Charlie Tango, ajuste no 0 no 5, avistado, os autorizados, pista no 0. Vento 1-0-0 graus, 0-9-9. Item 126.0, plano 128.8. 260.1288, boa tarde, obrigado. Boa tarde. 8897, portão 5 autorizado, chama táxi. Boa tarde, obrigado. Aí o 4206, táxi aprovado, direita via Índia até o ponto de espera, que é o ponto de espera todo, 1895, que é legal no 095. 4206, táxi direita, ponto de espera, chama tudo, 2905, espera na 1, 4206. Eco Delta Fox, autorizado Serra Delta Lima Oscar, rota direta, 1000 pés, decolagem no 7, curva direita, curva da Xé. Transponder 0126, controle 119.35. Lente descida para 4000 pés, o pastor 2A. Lente descida para 4000, pastor 2A. E a corredora checa, Delta Fox. Bel B, Eco Delta Fox. Eu tenho que morrer. A pista 17, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Azul 4206, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Sabatão, Eco Delta Fox Trot, 2 Salvador. Eco Delta Fox Trot, reporte na APAPA. Eco Delta Fox, Eco Charlie Tango, solo 57, livre à direita, chama Paulo Salvador, 121, decimal 1. 221, Eco Charlie Tango. Eco Delta Foxtrot, mantém a posição. Romeu, Eco Charlie Tango. Siga o táxi via Alfa, chame antes da Juliette, confirme o pátio. Pátio. Não entendi o pátio. Foxtrot, afirma autorizado, ingresso no 735, reporte ANL pronto, cabeceira no 7. Charlie Charlie Serra, decolou 58, imediato autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando o eixo da pista no 0. Botão caralho, vamos ver se a pista no 0. Controle, autoriza na presente o 90 horas 3 subir para 3.000 pés. Seu 90 horas escute. Graça. Capitão, autorizado ingressar no pátio 1, no contornar o mesmo. Me chame novamente na Lima. Gente, reporte por aqui. Azul 4206, informo Bravo F58, mantendo 1000 pés, sentido litoral norte, na interferência da sua decolagem, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1, 00 graus, 0 navidade. Delta Foxtrot, autorizado a decolar, pista 17, vento 1, 10 graus, 099. Autoriza o 045? Atualmente, Charlie Charlie Serra, chame controle 119, decimal 35. 1935. Sete, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, táxi é Índia, ponto de espera 2, 18, decimal 95, NH 10, 95, bom voo. Parte Índia, ponto 18, decimal 95, 32, 97, obrigado, senhor. Realmente. Para o táxi 2702 azul, com 74 bordas, 2 horas e 50, alterando o Salvador. 74250 Salvador, azul 2702, táxi aprovado até o ponto de espera, segue o tanque como número 2. No ponto de espera, chame Tom, 11895, PNH 1095, bom voo. Seguindo o tanque, autorizado até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 295015, no ajuste 2702. 01, chama controle 119, decimal 35. 1935, 4206, boa. Boa. Ajuste no 015, reporta fora da barra do controle Salvador. Valeu, correção, Eco Delta Fox. Autorizaria 2.500 direto da presença, senhor? Afirmativo, 2.500 direto, reporte na vigésima. Delta Fox. 17. Zulu, completa a aproximação, chame todo o Salvador, 118, decimal 95. 18.95, quilo Zulu. Azul 4206, controle Salvador. Salvador, momento, boa tarde, 4206. 4206, mantenha o eixo da decolagem até 3.000 pés, após 3.000 pés direto já. O senhor já iniciou a curva à esquerda, senhor. Gente, mantenha a Prodigiama então, está presente. Tem Prodigiama, está presente, azul. Já, presente. Então, Juliette Serra, controle Salvador, acione transponder 0144, aguardando o contato. Sob condições visuais, 1.500 pés, ajuste 10, 15, reporta para a descida. Pode. Capatango, whisky, quilo Zulu. Capatango, whisky, quilo Zulu, ajuste 10, 15, ajustado, pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus, 099. Confirmação. Whisky Kilo Zulu autorizado, pouso pista 10, vento 10 graus, 099. negativo, pode tocar aí na seleção. Afirma. Autorizado, segue a remetida, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-9-0. 1-1-0. 3-8-9-7, ponto de espera da pista 10, pronto. 3-8-9-7, mantém o ponto de espera. Mantém 3-8-9-7. Vamos pro outro, Puka. Vamos pro outro, Jamo, senhor. Gente, graças. Retângulo, sim, Tiago. Acho que eu não acho que eu Novembro Cristo, confirme já para o regresso. Prossiga, Novembro Cristo. Já para o regresso. Desculpa, não copiou Novembro Cristo. O Papa Romeu, Novembro Cristo, o uísque já para regresso, Salvador? Em mais 7 minutos, senhor. Gente, caso efetue mudança de setor, repete o controle de Salvador, necessito que, quando para o regresso, desça para a altitude de tráfego do corredor de Salvador para não interferir com as decolagens da pista 1-0, sente? Gente, o Novembro Frente vai efetuar mais um treinamento de sol e está descendo para a altitude. Prato. Charlie, Charlie, Serra. Desça para 1.500 pés, ajuste 1-0, correção. Desça inicialmente 2.500 pés. Ajuste 1-0-1-5, reporte encerrado. CMT7. Fogo completo na 97. Luz Lu, mantenha a perna no vento, pistão 0 aguardando o final da 1-7. Fio 1-1. Só pra ter um eco dessa foca. Assim, escuta, controle, pra cima. Então, há um tráfego de posição de 11 horas, 8 milhas, sumo oposto, mantendo o 1.500 pés, eco time 35, regressando de plataforma, reporte visual com ele. Delta Fox, está atento. Papa Romeu, pé de letra, controle. Apenas para informação, tráfego de posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo oposto, mantendo o 1.500 pés, Papa Alfa 3-1. Vamos no pés acima. Vamos 7? Cima de ufa. Esse cruzo autorizado, final da 1-7, reporte na final. Cruzo 1. 3-8-9-7, autorizado é colapso, estou no 0, vento 1-1-0 graus, 0-9-9. Informo a Alfa 3-4, perna do vento 1-0. Batendo 1.000 pés. Decolagem 3-4. 497, sente 2 pra. 0 estabilizado, na sala 1-0. Pastor 2-0, completa aproximação, chama torre 1-8, decimal 95. Chama torre 2-95, pastor 2-0. Então, o eco Delta Fox tem frequência livre da presente para auto-coordenação. Delta Fox, muito grato. Tem o tráfego à vista, já vou ver comigo. Eco Delta Fox. Até o Juliette Serra, eu continuo através do Parque do Pituaçu, até o Juliette Serra. Último 015, continua a aproximação, agora atravessando o pouso. Tchau, da 17. Última chave travada, escuta. Estilo Zulu, avistado, ponto autorizado, pista no 7. Vento 110 graus, 110 nós. Estilo Zulu. Estilo 6259, informação Mike confere, Guarulhos autorizado, via 3110, total Baté. Nível de voo 360. Colagem pista no 0, primeira cola direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5421, controle Salvador 119, decimal 35. É 259, cotejamento correto, portão 4, chame pronto. Avistado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 1-0 graus, 1-0 nós. Como é que eu livre pouso na 1-0, pastor 2-0? Afirmo, vou coordenar com o centro. Assim que tiver autorização do centro, eu autorizo a cota, ok? Estilo Zulu, autorizado backtrack, táxi e artista, reforço livrando na aula. Comandou, Zan 3, 2, 8, 3. Copia o SAM 3283. SAM 3283, copio. Informação Mike, aguarde cópia. Guardando. Só a saída, por gentileza. Só a saída para Brasília. Aerovia Zulu 17. Arbor Elefa, SAM 3283. Arbor Elefa, SAM 3283. Charles Serra, desça e mantenha 1.500 pés. Charles Serra, controle. Negativo, até o Juliette Serra. Dá para arrumar o Charles Serra, controle. Sétimo 2 autorizado, alinhar e manter pista no 0. Ali mantém a 1-0, 2-7-1-2. 1.500 pés, ajuste 1-0, 1-5, reporte visual com o campo.